Ei, Pororó, não é aí que liga o carro, isso aí é a buzina. Onde liga, Piriri? É aqui, ó. Ei, Pororó, é melhor você empurrar. Tudo eu. Pegou, pegou, vem, Pororó, vem, já vou, vem, Pororó. Já vou, Piriri, já vou, eu vou nessa. Então vamos nessa. Quando saio a passear, um cuidado eu devo ter. Ao atravessar a rua, o sinal obedecer. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. O vermelho é pra parar, o amarelo é pra esperar. E o verde quer dizer que eu já posso atravessar. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Quando saio a passear, o cuidado eu devo ter. Ao atravessar a rua, o sinal obedecer. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. O vermelho é pra parar, o amarelo é pra esperar. E o verde quer dizer que eu já posso atravessar. Bibi, fom, fom, cuidado, atenção. Dizer que eu já posso atravessar. O vermelho é pra parar, o amarelo é pra esperar. E o verde quer dizer que eu já posso atravessar. Bibi,